fiquei nesse bar pra gente se encontrar. Sei que precisamos conversar sobre nossos problemas. Perdoei quantas vezes suas traições. Sofri desejos e decepções. E você vai pro mar.